do Brasil, né, e poder tentar se igualar ao Cruzeiro como o maior campeão da competição. É uma pena. Óbvio, Flamengo muito mais time, não tem comparação. Agora, ficou claríssimo, claríssimo. Se o treinador do Grêmio tivesse uma outra visão futebolística nesses dois confrontos, o Grêmio poderia ter feito dois duelos mais equilibrados e teria sim possibilidade, por que não, de passar de fase. Mas não passou, aí é uma opinião minha, óbvio, respeito quem pensa diferente, mas acredito nisso, acredito mesmo, que o Grêmio não passou de fase, responsabilidade total do Renato Portaluppi. Mesmo com o plantel inferior do Flamengo, poderia ter feito algo melhor, porque o Grêmio demonstrou isso por alguns minutos na arena e ontem demonstrou por vários minutos. Tem a questão do pênalti, o zagueiro do Flamengo, ele dá um empurrão leve, né, no Bessosi, que entrou horrível. É, o Renato botou, queimou o guri na realidade, né? Ele tira o Bitello e bota o Bessosi, queimou o guri que chega 20 anos, chegou da Argentina, sei lá se já tinha jogado no Maracanã contra, né, contra, ainda mais contra o Flamengo, né, estádio completamente lotado. Ele botou para queimar, torrar o guri, e é o quê? 18, 20 minutos do segundo tempo. É, o guri entrou nervoso, sei lá, pode ser até bom jogador, mas ontem entrou muito mal. O zagueiro do Flamengo empurra, né, após o cruzamento ali, e a bola bate no braço do Rodrigo ali, aí é interpretativo, né? Interpretativo. Teve um mesmo lance pelo Campeonato Brasileiro, que a bola tocou na mão, no braço, né, do jogador do Flamengo, e o juiz disse que não. E ontem, né, cara, o juiz teve uma outra interpretação, que realmente, aí eu concordo com o Renato, aí tem que ter critério, né? Um lance é pênalti, outro lance não é pênalti, aí vira uma baderna. Até o Renato tem razão de reclamar, mas eu acho que tenho certeza absoluta que a desclassificação, a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil não passa somente pela questão de arbitragem, né? Acho que principalmente é pela questão do próprio Renato Gaúcho, que escalou muito mal, e me causa muita estranheza isso, sabe? Eu fico curioso para saber qual o motivo que o Renato Gaúcho não consegue escalar a equipe do Grêmio de forma equilibrada para jogar contra o Flamengo. E não é a primeira vez, faz anos que acontece isso aí. Sei. Alguns dizem que ele é flamenguista, não acredito isso, né? Não acredito que o cara vai botar um time para perder. Mas, no mínimo, é uma falta de inteligência, no mínimo. Né? Ele sabendo que para te jogar contra a equipe do Flamengo, que tem um meio de campo extremamente poderoso, tem um poder ofensivo grandíssimo, o cara coloca a equipe do Grêmio sempre com um buraco no meio do campo, né? E que a gente sabe muito bem, qualquer pessoa que está nos ouvindo agora, que tenha jogado futebol, sabe que é no setor de meio de campo que se define a maioria dos jogos. E o Grêmio ontem até rendeu ontem, até rendeu. Porque o Cristaldo ontem estava jogando bem também, né? Acho que foi uma das melhores partidas, assim, que eu vi o Cristaldo jogar. E aí depois foi retirado. Ontem o Renato fez uma lambança, né? Começo do segundo tempo. Quem estava jogando bem, ele tirou todo mundo, né? Tirou todo mundo. Não... Parecia que estava proibido de jogar bem ontem. E aí o Grêmio, de forma merecida, está eliminado. O Flamengo está na decisão e vai jogar contra o São Paulo, que trouxe o Lucas Moura, que é um jogador extraordinário. Cara com 30 anos de idade, voltou muito bem fisicamente, com muita vontade de jogar, né? Deitou e rolou para cima do Corinthians ontem, Lucas Moura. Deitou e rolou, e vai deitar e rolar aqui no Brasil, não tenha dúvida disso aí, né? Porque vai jogar... Ele estava jogando em alto nível na Europa, veio para o Brasil e está com muita vontade de jogar. Muita vontade, jogador rápido, um jogador que parte para cima, um jogador inteligente, jogador que faz combinação de jogadas curta, tem mudança de ritmo, que é impressionante, né? Cara muito bom pro nível nosso aqui, é acima da média. E ontem demonstrou isso, né? Entrou, classificou a equipe do São Paulo, botou o jogo, chamou a responsabilidade, e o São Paulo está na decisão. E vai ser uma grande final, vai ser dois grandes jogos. Dois grandes jogos. E não sei, não se essa equipe do Flamengo consegue, consegue vencer o São Paulo. Porque o São Paulo, realmente, com Cajeri, com o James Rodrigues, o colombiano, que vai ganhar mais minutos aí quando começar agora a ganhar ritmo de jogo. Lucas Moura, que está jogando. Tem uma gurizada ali interessante de São Paulo. A zaga do São Paulo também é uma defesa que melhorou bastante. Então tem tudo aí para ser duas grandes finais. Cultura, esportes e jornalismo aqui na Pioneira. Mandar um alô aí para o seu João Alberto, dona Natividade lá na Hector Acosta. O pessoal que está na nossa audiência aí. Também para o meu amigo Basílio, lá no bairro São Paulo. E é realmente, Basílio, é uma demanda que vem se arrastando. E estou pedindo agora atualização aqui, até mandei mensagem aqui para o vice-prefeito Evandro Gutenberg, que estava participando do contraponto, mandei mensagem também aqui para o secretário Gilmar, para ver em que pé está, a questão lá da ponte do Barão do Ibirapuitã, J. Cavaleiro, que é uma demanda antiga, Já se passa, eu acho que o quê? No mínimo 4 anos, eu acho que a ponte está danificada lá. E acaba prejudicando muito, muito, muito o pessoal que utiliza aquela região lá do bairro São Paulo. Pessoal lá que passa também, que utiliza, que vai para o interior do município, que vai em direção ao Rincão dos Ribeiros, ao Cerro dos Munhós. Então, nós vamos ver isso aí. Já mandei mensagem aqui, de repente amanhã eu vou fazer até um pedido de informação. Para saber, em que pé está. A última atualização que eu tive, que estava saindo a licitação, que teria uma empresa vencedora e que essa empresa iria começar as obras. É que a coisa pública, infelizmente, é complicada, demora. E a gente sabe o quanto faz falta, e a população tem que cobrar mesmo, cara? Porque ali não pode ficar tanto tempo assim uma ponte, que tem uma importância ali para a região, que liga ali o Barão do Ibirapuitã e liga tantos trechos. É importantíssimo que seja reconstruída aquela ponte ali e que logo, dê a possibilidade, que melhore a qualidade de vida das pessoas lá do bairro São Paulo, do bairro Ármor ali. Então, falando aqui para o Basílio, pode contar comigo, que a gente vai seguir cobrando aí, para ver em que pé tá, e vamos tentar isso, colocando à disposição também, para seguir ajudando aí, para que seja logo refeita essa ponte lá do bairro São Paulo, lá na Barão do Ibirapuitã. Quem gravou um áudio pra gente aqui foi o mestre Antônio de Lima. Tu conhece esse rapaz, J. Cavaleiro? Antônio de Lima? Ele gravou um áudio pra gente aqui. Vamos ouvir, o Antônio de Lima falou de dupla Grenal, do esporte. Vamos ouvir, sempre bom, escutar Antônio de Lima, que está lá em Alegrete. Vamos ouvir, portanto, Antônio de Lima, que muitas vezes, utilizou esse microfone aqui, o Antônio de Lima. Aliás, diga-se, eu só estou na rádio devido a ele, a oportunidade que o Antônio de Lima me concedeu lá no ano de 2014, já faz quase 10 anos, passa ligeiro o negócio. Vamos ouvir aí o Antônio de Lima, portanto, no nosso Cultura, Esportes e Jornalismo. Boa noite, Felipe. Boa noite aos ouvintes. É uma satisfação enorme falar com você e falar com os ouvintes que sempre caracterizaram a audiência maior do mundo esportivo. Estamos, Felipe, no segundo semestre. Uma das vezes que nós conversamos esse ano ao vivo, a gente falava que o segundo semestre deste ano seria muito importante para a nossa dupla Grenal, para o futebol do Rio Grande do Sul. E está sendo. Embora o Grêmio Porto Alegre tenha sido eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, não alcançando o desejo de ser finalista, mas para o futebol gaúcho, o ano está sendo muito promissor. Nós temos o Grêmio e o Porto Alegre fazendo uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, almejando vaga para a Libertadores do próximo ano. Nós temos o Internacional fazendo com que as atenções do povo gaúcho, tanto colorados como gremistas, sejam para a Copa Libertadores da América, porque o Internacional avançou na competição. O Internacional tem que se defrontar com o adversário em duas partidas, e a segunda em casa, que tem a sua qualificação, mas não é nenhum time, por exemplo, argentino, que impõe respeito sempre. Isso dá uma autonomia muito grande para o Internacional pensar e ultrapassar mais uma fase da Libertadores. E agora temos de dizer que time o Internacional tem, com os reforços que foram contratados, e principalmente com dois deles, o goleiro Rocher e o atacante Valência, são nomes conhecidos, nomes que impõem respeito, nomes de credibilidade e que já mostraram, dentro das quatro linhas, vestindo a camisa do Internacional, porque eles foram contratados. E a tendência é que a cada jogo que passe, aumente a produção desses jogadores, entre outros. Nós podemos analisar neste ano que, por exemplo, Depena é um jogador que no ano passado foi um dos mais regulares do Internacional. Este ano ele não vem bem, mas o Internacional está tendo substituto para a função que ele desenvolveu muito bem na temporada passada. Esse é o grupo. Ainda não considero que Grêmio e Inter possuam grandes grupos de jogadores, não. Acho que estão em grupos médios, se compararmos em campeonato brasileiro. Acho que estão em grupos medianos, até mesmo para competições sul-americanas. Mas tem jogadores, tanto Grêmio como Internacional, que vão dar mais, vão crescer agora nesses meses restantes do ano de 2023. E tudo isso é benéfico para o futebol do Rio Grande do Sul. O Grêmio ontem fez uma boa partida. Em um lance muito discutível, que realmente é um lance de interpretação, é um lance que a regra fala que o jogador não pode estar com o braço afastado do corpo ao tocar na bola dentro da área, que é caracterizado a penalidade, ou seja, a falta. Mas em várias oportunidades, e cito um jogo do Grêmio contra o Bahia, em que o zagueiro baiano fez exatamente o que ontem o jogador do Grêmio fez. E a arbitragem naquela oportunidade não deu a penalidade máxima. É uma série de fatores, Felipe e ouvintes, que fazem nos grandes jogos algumas decisões e as controvérsias. Não posso qualificar que o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil de chegar à final por erros de arbitragem, porque todos nós soubemos que o Grêmio foi eliminado porque não fez um bom jogo na partida na Arena. Ontem era o jogo do impossível, praticamente. E aí se torna mesmo impossível com a qualidade apresentada pelo Flamengo no seu grupo de jogadores. Mas são águas passadas. Agora é pensar o Grêmio no Campeonato Brasileiro, garantir uma vaga para a Libertadores do próximo ano, e o Internacional praticamente a mesma coisa. É pensar no brasileiro e melhorar a sua situação, porque o Internacional está envolvido na Libertadores? Está. Mas ele cai fora da Libertadores, ele não tem Libertadores para o ano que vem. Ele terá que obter uma das vagas do Campeonato Brasileiro para garantir-se na competição mais importante da América na temporada vindoura. Então temos muita água para rolar e passar por baixo da ponte neste segundo semestre ainda. E em Santana Livramento, fico feliz ao saber que a bola vai rolar também, as competições, campeonato amador aí está sendo planejado, está sendo muito debatido, e tomara, né, que com o apoio do próprio município, a bola role, que role bem, que as equipes tradicionais voltem também à competição, e que os estádios como Miguel Copati, o Ari Rodrigues, torne-se aquilo que eles já foram por muitos anos, o palco do futebol amador. E hoje podemos dizer que Grêmio Santanense, 14 de julho, podem também entrar nessa competição. É só ter a habilidade dos dirigentes que vão organizar o Campeonato Amador que essas duas equipes podem entrar, porque eles têm quem organize os seus times, têm estádio para disputar e vai dar um brilho muito especial se assim acontecer. Felipe, os futsal eu já nem falo, porque o futsal de Santo Livramento é o melhor futsal da região fronteira oeste. Já vem há alguns anos. Alegrete, a minha terra aqui, está crescendo muito. As competições aqui estão muito boas. E também as competições aqui estão em categorias de base sendo desenvolvidas. Até veteranos. Então, isso tudo muito bom. E na parte de futebol de campo, é lógico. Aí Alegrete dá um show na questão de organização das competições sobre Santo Livramento. Aqui só de veterano tem 4 categorias. Quer dizer, e já vem de alguns anos. Mas é muito bom, não estamos traçando paralelos, não. Apenas estamos dando exemplos do que o que pode vir a acontecer em Santo Livramento. E Santo Livramento tem que sair daquele ciclo vicioso de que uma pessoa assume a presidência de alguma instituição, de algum clube, e ele ganha vida eterna ali. Não. Faz o seu mandato, quem sabe se reelege e deixa para outro. Aí tudo vai fortalecer, meu caro Felipe. Grande abraço para você e para os ouvintes. Beleza, tá aí então a opinião, né, do Antônio de Lima. Fazia tempo que ele não participava, né? Aqui do programa, e pedi para ele, né, pra que ele gravasse um áudio para nós, para a gente ouvir aí um pouco do conhecimento, né? Do mestre Antônio de Lima. De Lima deu um pitaco também no Amador. Amanhã o Sidney Silva, né, vai fazer uma matéria pra gente aí também, atualizando. Ele que trabalha lá no Grupo Arena, vai atualizar pra nós em que pé tá a questão aí do Amador. Dia 23 de setembro começa um grande Amador aqui em Santana do Livramento. As equipes aí já estão se inscrevendo. Eu acredito que ainda resta alguma vaga ainda. É, não sei como é que está a questão das vagas, mas amanhã o Sidney Silva com certeza vai trazer. Eu sei que o Colina já confirmou, São Paulo confirmou, Grêmio Santanense confirmou, Centauro confirmou, Torrão confirmou, tem outras equipes aí que também estão confirmando, Flamengo, né? Tem mais equipes aí que vão confirmar no decorrer aí, e a gente espera que seja um super campeonato Amador nesse ano, né? Com apoio aí da Prefeitura Municipal, a indicação através do orçamento positivo, né? Minha, né? O vereador Felipe. E, enfim, cara, mas a gente quer que realmente seja um grande Amador, né? E que bom, cara, que essas equipes tradicionais aí estão interessadas, né, em voltar a participar dessa competição, que a princípio deve ocorrer no 14 de julho, na parte noturna. É, e é ótimo, cara, é ótimo. Hoje encontrei um atleta da equipe do Grêmio Santanense, né? Fico muito feliz que o Grêmio Santanense também vai participar da competição. É feliz também, né, por Flamengo, São Paulo, Torrão, Colina. Hoje falei com o Mingo Lara, né? Mandei mensagem pro Mingo Lara. O Mingo me disse que conversou lá com o Ari, né, o seu Ari Rodrigues, e há um interesse também da equipe do Fluminense, né, em participar da competição. Imagina, aí só faltaria o Armor, né, os 4 grandes clubes aí que já participaram do profissional, né, tem a história marcada aqui em Santana do Livramento há décadas. Seria legal, né, cara, que os 4, tem a questão do 14 também, 14 a princípio não deve participar, né? Porque o 14 tem competições fortes aí nesse segundo semestre, no que se refere à questão das categorias de base. Aliás, né, sempre destacar aqui, né, o trabalho que está sendo feito lá no João Martins, né? O pessoal aí se empenhando. Sim, também lá no Armor, né? O Armor também sempre buscando fazer um grande trabalho. Aliás, eu aproveito aqui para mandar um alô lá para o Rudinei Lucas, que está renovando a sua carteira aí de técnico profissional, né? Tem a renovação e o Rudinei Lucas está novamente habilitado para, inclusive, treinar, né, qualquer time profissional aí do Brasil. O homem está no mercado, né? O Rudinei Lucas. E também o Gilson, né? O Gilson também se aprimorando. O Gilson fez um curso aí importante também na questão de avaliador, tem o nome correto, a gente vai chamar depois o Gilson e o Rodinei, de repente semana que vem a gente marca com eles para a gente atualizar como é que está o trabalho lá no Armor e falar também, né, do trabalho aí. O Gilson, o Rodinei tinha me mandado mensagem, né, que o Gilson também fez um curso agora, se especializando, né, é uma espécie aí de olheiro, né, mas tem um nome técnico lá que o Gilson, né, acabou se especializando. O Gilson Braz faz um grande trabalho também. Gilson está sempre buscando contribuir, né, com o esporte aqui da nossa cidade, né? E agora, o Gilson, nos últimos tempos, aí, ele está auxiliando lá no estádio Miguel Copati, o Armor Futebol Clube, né, do presidente Aimoré Belmonte. E o trabalho é muito bom. Eu acompanho ali as redes sociais do Gilson, acompanho as redes sociais também ali do Armor, né, quando tem alguma atualização. Então é bacana, né, cara? Isso é importantíssimo a gente destacar aqui no nosso microfone, né? Destacar o trabalho que o pessoal faz. É porque, com perdão aí da redundância, dá trabalho mesmo, né? Não é fácil. Não é fácil lidar com a gurizada, tem que gostar. E muitas vezes não se tem aquela valorização que esses profissionais deveriam ter, né? Por todas as dificuldades que tem aqui nos clubes do interior e nos clubes gerais, né, do Brasil, aqueles clubes que enfrentam as dificuldades diárias. Não é fácil mesmo. Então, para essas pessoas, né, que trabalham, que querem ver o esporte aqui de Santana do Livramento melhorar, né, a gente tem que ressaltar, né, cara, e citar nomes, e, enfim, né, cara, desejar que esse serviço, que esses trabalhos aí continue a todo vapor. Nem o trabalho lá do nosso amigo Mário Sérgio, né, que faz trabalho lá com a gurizada ali no estádio, né, estádio da bateria. São pessoas realmente importantes aí para a comunidade que estão sempre buscando ajudar, principalmente a criançada e os jovens. São 20 horas e 6 minutos, nós vamos fazer o intervalo comercial e na sequência a gente retorna com o nosso programa Cultura, Esportes e Jornalismo. Na frequência de 1380 kHz, sintonizam ZYK 293, Rádio Cultura. Estúdios e administração, na Rua Conde de Porto Alegre, 521, Santana do Livramento. Top Car Multimarcas, concessionária de veículos. Compra, venda, troca e financia seu veículo. Top Car Multimarcas, na Avenida João Goulart, 489, telefone 3242-4152 e celular 984-574152. Qualidade é a nossa marca. Policarpo Casa e Construção, tudo em tintas, pisos, forros, madeiras, ferragens, pisos cerâmicos, material elétricos e hidráulicos. Tudo isso em um só lugar, na Rua Héctor Acosta 925, telefones 3242-3716 e 3241-2212. Contamos também com e-mail policarpo.ltda@gmail.com. Imobiliária Charrua, o imóvel de seus sonhos para comprar ou alugar. Administração, avaliação, compras e vendas de imóveis. Localizada na Rua Silveira Martins, 815. Telefones 3242-2272 e 3242-5125. Nos procure também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Imobiliária Charrua, Cresci 21075. Farmácias Associadas, localizada na Avenida Saldanha da Gama 810. Realizamos aferição da pressão arterial, medição da glicose e colocação de brincos, sob responsabilidade da farmacêutica Luciana de Souza. Farmácias Associadas, contamos com farmácia popular. Trazendo sua receita médica, você retira seu medicamento de forma gratuita. Farmácias Associadas, teleentrega 3242-1028 e WhatsApp 98442-1557. Divisórias Marques, divisórias em Eucatecs, gessos acartonados, persianas, forros, mineral térmico acústico e PVC. Ligue e faça seu orçamento. WhatsApp 55984-590113. Decor Tintas, a cor que você quiser para onde você precisar. Loja especializada em tintas prediais e automotivas. Precisou de tinta? Decor Tintas, na Manduca Rodrigues 988, em frente à Praça José Bonifácio. Telefone 3244-4364, mais o telefone uruguaio 095-54-4113 e o WhatsApp 55-984-2153-32. Carnes elaboradas, o açougue do Miguel. Lá você encontra costela de gado e ovino, assado de tiras, linguiças mista, de frango e parrigeira, empanados de frango e carne, além daquele carvão para o seu assado. Carnes elaboradas, localizada na rua Almirante Barroso, número 40. Contamos com teleentrega pelo telefone 3244-4628. Esperamos vocês. Linha Sul Pneus, contamos com pneus de todas as marcas e escapamentos para o seu veículo, além de serviços de geometria 3D, balanceamento, montagem de pneus e instalação de escapamentos. Venha negociar conosco. A Linha Sul Pneus, uma empresa de quase 20 anos no mercado da fronteira. Te esperamos na Avenida João Goulart 989, telefone 3242-2665. Estamos apresentando Cultura, Esportes e Jornalismo. Aqui na Rádio Cultura, são 20 horas e 12 minutos. Cultura, Esportes e Jornalismo para Divisórias Marques. WhatsApp 55984-590113. Top Car Multimarcas, concessionária de veículos, na João Goulart 489. Telefone 3242-4152. Decor Tintas, na Manduca Rodrigues 988, em frente à Praça José Bonifácio. Decor Tintas, telefone 3244-4364. Farmácias Associadas, na Saldanha da Gama 810. Retire o seu medicamento de forma gratuita, levando a sua receita através do programa Farmácia Popular. Isso mesmo, pessoal. Lá nas Farmácias Associadas tem Farmácia Popular. Retire o seu medicamento de forma gratuita. Farmácias Associadas, telefone 3242-1028 e o WhatsApp 984-4215-57. Carnes elaboradas, o açougue do Miguel, na Almirante Barroso, número 40. Telefone, teleentrega 3244-4628. A Linha Sul Pneus, na João Goulart 989. Telefone 3242-2665. Imobiliária Charrua, na rua Silveira Martins, 815, telefone 3242-2272 e 3242-5125. Policarpo Casa e Construção, na Héctor Acosta, 925, telefone 3242-3716 e 3241-2212. Policarpo Casa e Construção, aceitando todos os cartões. CFC Santanense, fique devidamente habilitado utilizando os serviços do CFC Santanense. Primeira habilitação, renovação de CNH, mudança de categoria, curso de reciclagem, CNH definitiva, acréscimo de categoria e outros serviços. CFC Santanense, consulte CFC Santanense na rua 13 de maio 314, telefone e WhatsApp 3242-1515, 3242-1515. Também na página do Facebook e Instagram. Está aí, portanto, os nossos parceiros aqui do nosso Cultura, Esportes e Jornalismo. Pessoal, eu conversei hoje com meu amigo Caio, lá do Pádel, né? Fronteira Pádel. E aí, o Caio confirmando que vai ter realmente a competição, né, no dia 24, torneio de pádel. Ainda resta algumas vagas, quem quiser participar aí da competição. Começa na outra quinta-feira, daqui uma semana, mais exatamente, né, mais precisamente. 24, na quinta-feira, começa torneio de pádel lá no Fronteira Pádel. Fronteira Pádel é ali no antigo Matadeiro del Norte. Quem vai ali para a Olaria, sobe o Nicolini, né? Agora é o Atacadaço. Vai fazer uma propaganda lá, amanhã eu vou lá pedir uma propaganda lá no Atacadaço, Jota Cavaleiro. Mas é ali na quem vai entrar na Marechal Malé, nosso amigo Caio. Mandar um abraço para o Caio e para minha amiga Kátia, né? Que é a mãe do Caio. Um grande abraço aí para minha amiga Kátia, lá de Euclides da Cunha. E ainda resta vagas aí para a categoria sexta feminina, segunda masculina e segunda feminina. E também para quinta feminina. Essas são as categorias, né? É primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e a iniciante. São as categorias do pádio. Então, bacana. É um torneio que vai durar do dia 24 ao dia 27, lá no Fronteira Pádio. Né? Fronteira Pádio aí com a coordenação do nosso amigo Caio, grande Caio, né? Dá um alô aí pra ele, pessoal que tá ligado lá no Fronteira Pádio. Neymar se despede dos companheiros no PSG e deixa a camisa 10 com Dembélé, novo reforço do clube. De acordo com informações de jornais europeus, Neymar vai faturar algo em torno de 160 milhões de euros em 2 anos de contrato lá na Arábia Saudita. O Neymar esteve no CT do Paris Saint-Germain nesta quinta-feira e se despediu do elenco antes de iniciar sua jornada na Arábia Saudita, onde defenderá as cores do Al-Hilal. Cerca de uma hora após publicar em suas redes sociais um vídeo no momento da despedida, o clube anunciou o atacante francês Dembélé, contratado junto ao Barcelona, e ele vestirá a camisa 10 deixada aí pelo brasileiro Neymar. O anúncio do novo dono do número emblemático também foi feito por meio de um vídeo. Nele são exibidas imagens de jogadores históricos do clube que vestiram a camisa 10 do Paris Saint-Germain, como Neymar, além de Raí, Ronaldinho Gaúcho e Ibrahimovic. Seguindo os passos da grandeza, né, diz o texto, dando a moral aí para o Dembélé, que está numa grande fase. No Al-Hilal, o atacante Neymar se juntará, né, a um elenco comandado pelo português Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, e formado por outras estrelas recém-contratadas, como o caso do português Rubem Neves, e também pelo sérvio Sergei Milankovic, também Savic e ainda outros jogadores, né? O caso do senegalês Kalidou Koulibaly. Ah, esse rapaz eu não conheço, nome bonito, hein? Kalidou Koulibaly, Então, o Al Hilal, que tem 18 títulos do Campeonato Saudita e 4 da Liga dos Campeões da Ásia. E para contratar o Neymar, o clube saudita ofereceu um salário muito maior em relação aos 4 milhões de euros por mês, 21 milhões de reais, que o Neymar ganhava no PSG. De acordo com informações de jornais europeus, ele vai faturar algo em torno de 160 milhões de euros em 2 anos. Isto é cerca de 860 milhões de reais em 2 anos. 860 milhões de reais vai ganhar o Neymar em 2 anos de contrato lá na Arábia Saudita, hein? O que, que tu acha, Pedroso? Tu que tá escutando na Arábia aí. Nosso amigo Pedroso, será que o Pedroso ganha isso? Não, não, o Pedroso não. Não deve estar com essa moral ainda lá na Arábia, né? Brincadeiras à parte, um grande abraço. O Pedroso tá sempre na audiência. Tenho certeza que ele tá na audiência aqui, tá escutando. É o Pedroso, que é um santanense que é massagista, né? Massagista lá da equipe do Al Ittihad, que também é uma equipe tradicional lá da Arábia Saudita. E o Pedroso me mandou uma foto aqui. Olha aí, ó. Olha a foto dele aí, Jota. Nosso santanense aí, Pedroso. Ficou de trazer a camisa? Ah, e o político sou eu, Jota. Quem promete sou eu que sou político. Ah, que é isso, Pedroso? Aí não, aí tu me quebra desse jeito, Pedroso, hein? Não, mas agora o Pedroso vai se comportar bem. Ainda mais que ele tirou essa foto aqui lá no símbolo lá do Al Hilal, né? Onde vai jogar o Neymar. E o Pedroso está no Al Ittihad. Joga também lá o Paulo Vitor, que era do Grêmio, Vitinho, que era do Flamengo. Não sei se o Al Ittihad esse ano trouxe, né, mais algum jogador conhecido. O Pedroso pode até nos ajudar. Agora, a realidade é que o campeonato da Arábia Saudita teve uma crescente assim impressionante. Realmente, né, contratando grandes estrelas, né? Caso do Cristiano Ronaldo, agora Neymar e tantos outros nomes de jogadores conhecidos, é muito dinheiro, né? É a força do petróleo da Arábia Saudita. E também, né, Estados Unidos, a gente já falou, ontem acompanhava o jogo do Inter Miami, mas parece que ninguém marca o Neymar lá, Jota Cavaleiro. Hoje teve um vídeo até, acompanhando na rede social, Neymar pegou a bola no meio de campo e deixa o cara livre. Ele vai correndo assim à vontade, parece que é proibido de marcar o Neymar. E é um Neymar, por favor, né? Neymar é um cara que ainda tinha potencial de jogar em grande nível lá na Europa, né? Mas foi para os Estados Unidos agora também, já pensando no final da carreira, pensando na sua família. Aí vai colocar mais um pouco de dinheiro aí na sua gorda, né? Gorda conta bancária. Neymar, aliás, que diz aqui, aliás, o Messi, né? Messi que recusou lá, estava procurando apartamento, cheio de problema, né? Recusou um apartamento lá de 92 milhões de reais, né? Não é problema para o Messi e não é problema para quem está pagando lá o Messi. Realmente é muito, muito, muito, muito dinheiro aí envolvido. Olha, saindo um pouco aqui do esporte, uma notícia irrelevante, está até no jornal A Plateia aqui. Os prestadores de serviços ligados ao Sistema Único de Saúde, o SUS, passarão a ter assegurados reajustes anuais em seus contratos, trazendo segurança e qualificação aos atendimentos oferecidos aos cidadãos. O avanço foi garantido a partir da aprovação pela Câmara dos Deputados no projeto de lei número 1435/2022, na noite de terça-feira. O texto, cuja relatoria é do deputado federal gaúcho Pedro Westphalen, estabelece que o reajuste deverá ser, no mínimo, nos mesmos percentuais aplicados na correção do orçamento destinado ao Ministério da Saúde. O PL também torna obrigatória a divulgação anual dos critérios e dos valores para a remuneração de serviços e dos parâmetros de cobertura assistencial do SUS. E, segundo, né, o parlamentar, com aprovação, o Congresso fornece meios para o sistema manter a qualidade e a quantidade do acesso aos serviços ofertados, o que irá impactar a vida da população, além de possibilitar o equilíbrio econômico-financeiro nos contratos firmados. Com a dificuldade de manter as contas ajustadas, muitos prestadores de serviços recorreram à justiça para garantir a correção das tabelas por parte do SUS. Com isso, multiplicaram-se em todo o país as decisões judiciais condenando a União a pagar a diferença. Com a aprovação deste projeto, será decretado o fim da judicialização do assunto. O deputado Pedro Westphalen explica que o valor do reajuste anual dos repasses ao Ministério da Saúde está previsto na Constituição Federal e é obrigatório. Sendo assim, caberá ao Ministério apenas aplicá-lo anualmente à rubrica orçamentária da média e alta complexidade, né, o MAC, e aos tetos financeiros desta, repassando o resultado aos gestores estaduais e municipais do SUS, explicou. Deputado, era apenas aplicá-lo anualmente à rubrica orçamentária da média e alta complexidade, né, o MAC, e aos tetos financeiros desta, repassando o resultado aos gestores estaduais e municipais do SUS, explicou. Deputado, era apenas aplicá-lo anualmente à rubrica orçamentária da média e alta complexidade, né, o MAC, e aos tetos financeiros desta, repassando o resultado aos gestores estaduais e municipais do SUS, explicou. Deputado, precisa ser debatida com responsabilidade. Outro dia até eu escutava, e não me lembro, algum ministro aí do governo Lula falando a respeito disso aí. Então, é um momento realmente, né? É um momento de aliás, já passou do momento, já passou da hora de discutir, né, a reavaliação, a readequação dessa tabela SUS, que é um absurdo, né, cara? Tu vai fazer um curativo ali na Santa Casa, e eu estou dizendo a grosso modo, né, só de forma de exemplo, e se o curativo custa R$100, o SUS repassa R$30, R$40 e R$60 fica para a Santa Casa pagar, né? Isso aí é um exemplo, e um exemplo verdadeiro do que acontece, claro, com outros números, outros procedimentos que fazem dentro da Santa Casa. Então, não tem, cara, não tem como dar certo, né? É uma das coisas que realmente precisa ser debatido, né? Mas aí precisa ter interesse político. E é uma coisa que a gente que, né, que está aqui na ponta, né? Hoje eu estou vereador ocupando aí, né, o cargo, tem que cobrar, né, cara? Tem que falar, tem que abordar e tem que... Porque a gente sabe, né? A gente que está na ponta, está acompanhando aqui e que tem um pouquinhozinho de conhecimento de Santa Casa, né? A gente tem, obviamente, muitas pessoas que entendem muito mais de saúde em Santa Casa, mas a gente quer ajudar e a gente se preocupa, né? Porque muitas pessoas acabam procurando a gente e nós sabemos muito bem o que é a realidade do dia a dia no pronto-socorro e também, né, na Santa Casa de Misericórdia. São agora 20 horas e 27 minutos, Cultura, Esportes e Jornalismo. Para CFC Santanense, fique devidamente habilitado utilizando os serviços do CFC Santanense. Primeira habilitação, renovação de CNH, mudança de categoria, curso de reciclagem, CNH definitiva, acréscimo de categoria e outros serviços. Consulte o CFC Santanense na Rua 3 de Maio 314, telefone e WhatsApp 3242-1515, também na página do Facebook e Instagram. Conosco também Policarpo Casa e Construção, Imobiliária Charrua, Alinha Sul Pneus, Carnes Elaboradas, o Açougue do Miguel, Farmácias Associadas com Farmácia Popular, Top Car Multimarcas, Divisórias Marques, tudo em divisórias, e Decor Tintas, loja especializada em tintas prediais e automotivas. Hoje, Série B tem bola rolando, né? Os jogos aí que estão em destaque, através aqui do site Super Placar. No Campeonato Brasileiro da Série B, Londrina 0, Atlético Goianiense 1. Às 21h30 tem Vila Nova e Mirassol. Na Copa da Liga Argentina, o Belgrano está vencendo o Estudiantes 1-0. Pela Copa do Brasil Sub-20, o Sampaio Correia eliminou o São Paulo do Amapá, 1-0 para o Sampaio Correia. O Remo fez 4-1 no Esparta. Fluminense do Piauí 2, Pague Menos ganhou nos pênaltis. E aí depois tivemos a vitória do Porto Velho 4-1 em cima do Galvez. E agora o jogo que vai começar, aliás, partida que já está em andamento, né? Pelo menos estava previsto para começar às 20 horas. Aconteceu alguma coisa aqui nesse jogo entre

linha Sul Pneus. Contamos com pneus de todas as marcas e escapamentos para o seu veículo, além de serviços de geometria 3D, balanceamento, montagem de pneus e instalação de escapamentos. Venha negociar conosco. A linha Sul Pneus, uma empresa de quase 20 anos no mercado da fronteira. Te esperamos na Avenida João Goulart 989, telefone 3242-2665. Rádio Cultura M está preparada para as andanças no mês do gaúcho, trazendo todas as informações da Comissão dos Festejos Farroupilhas e das entidades tradicionalistas, CTGs, piquetes e galpões, e as provas campeiras na pista do acampamento Farroupilha na Cidade da Tradição. Bandeira da Paz, que chegue logo setembro. E no dia 20 de setembro, com sua equipe de profissionais no maior desfile Farroupilha da região. Rádio Cultura, 77 anos, junto com a gauchada. Horas e 36 minutos. Cadê o grito das perigosas? E joga a mãozinha na palma, na palma. Vou confessar, nunca mais queria amar. Era só ficar. Mas aí do nada, você apareceu. Penetrou minha emoção. Disse que eu era um fugitivo do amor. Me deu ordem de prisão. Corri, fugi, mas você me acertou. Baleou meu coração. Perigosa e linda, jeito de bandida, mas com toque sedutor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. E agora preso eu estou nas garras do teu amor. Não vou escapar, não vou. Você disse vou atirar, eu gritei vou me apaixonar. Atire, atire, atire. Você atirou. Perigosa e linda, jeito de bandida, mas com um toque sedutor. Jeito de bandida, uma bandida chamada amor. Perigosa e linda, jeito de bandida, mas com um toque sedutor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. Pra cima na palma da mão. Cadê o grito das mulheres? Perigosa,

deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois lobos, olha a gente nessa cama de novo. O que você sente quando se mete a minha cara pra ter uma hora de cama zoada? Eu percebo a cada visita, você não gosta de mim, você gosta da conquista. Horas e 56 minutos. Através da... Identificação ZYK293, Rádio Cultura AM, transmitindo em 1380 kHz, Santana do Livramento, a emissora da comunidade. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 17 de agosto de 2023. E vamos ao destaque do dia: atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes. E aumentar a cobertura de imunizantes no país. Ministério da Saúde lança campanha nacional de multivacinação. Luciana Colares de Holanda. Todas as vacinas do calendário nacional vão estar disponíveis nos postos de saúde. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Benefício para 1.300.000 brasileiros. E a criação de mais de 580 mil empregos. Caixa alcança 85 bilhões de reais em crédito imobiliário entre abril e junho. Números fazem parte dos resultados do banco divulgados hoje. Luciana Vasconcelos. E a Caixa também é o principal agente operador dos programas sociais do governo federal. Entre eles o Bolsa Família e abono salarial. No primeiro semestre foram mais de 190 bilhões de reais para o setor. Promover a leitura em bibliotecas comunitárias. Ministério da Cultura lança prêmio Pontos de Leitura. Tema da entrevista ao vivo de hoje com o secretário de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, Fabiano Piuba. Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. A leitura estimula o raciocínio, desenvolve a criatividade e a imaginação. Para incentivar o hábito, o Ministério da Cultura lançou o prêmio Pontos de Leitura. Vão ser distribuídos 9 milhões de reais para 300 ações de promoção da leitura e da literatura em bibliotecas comunitárias. Vamos saber mais sobre o assunto e outros temas relacionados ao incentivo à cultura com Fabiano Piuba, secretário de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, que está com a gente aqui no estúdio. Boa noite, secretário. Boa noite, uma alegria e uma satisfação estar aqui hoje. Secretário, vamos começar então falando sobre esse prêmio, né, que a gente mencionou. São 300 iniciativas que vão receber 30 mil reais cada. Que tipo de ação pode ser contemplada com esse prêmio? Esse prêmio é a retomada de uma ação muito importante do Ministério da Cultura, que tanto se relaciona com a política do programa Cultura Viva, que é um programa muito conhecido, né, através dos pontos de cultura. O Gilberto Gil, quando ministro, chamou isso de doim antropológico, né, que são espaços vitais da sociedade que massageiam e transformam vidas e realidade. Então, o ponto de leitura, ele compõe o programa Cultura Viva, mas, sobretudo, compõe ações do Plano Nacional de Livro e Leitura, que visa reconhecer iniciativas das mais diversas, né, de promoção da leitura em territórios como bibliotecas comunitárias, que podem estar nas periferias, podem estar em espaços da Amazônia, né, espaços rurais, urbanos, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, e que são das mais bonitas e diversas. Eu, por exemplo, conheço boa parte dessa rede, que vai desde uma borracharia, que é uma biblioteca comunitária, né, a vários outros ambientes de barcos, né, de geladeiras que se transformam em bibliotecas, de bicicletas que se transformam em bibliotecas. Então, são esses tipos de iniciativas realizadas por pessoas e instituições que promovem a leitura na ponta, né? Por isso que é um ponto de leitura. Com essa iniciativa, qual é o objetivo do Ministério da Cultura? Nós estamos com um investimento de 9 milhões para essa ação. Vamos estar premiando 300 iniciativas, né? Reconhecendo o que elas já realizaram, né? É muito importante a gente reconhecer e potencializar essas iniciativas. São 300 prêmios, no valor de 30 mil cada um deles. Então, assim, muito mais do que receber esse prêmio, a gente vai estar criando uma rede nacional dos pontos de leitura, das bibliotecas comunitárias no país, para que a gente possa também estar com outras ações, realizando intercâmbios entre esses pontos, realizando formações, seja para dinamizar o acervo, né, para os gestores que atuam nesse campo. Então, eu acho que é uma iniciativa muito bacana, compreendendo a leitura como um direito fundamental básico de cidadania. Secretário, as inscrições podem ser feitas até o dia 18 de setembro, né? E o senhor pode falar para a gente, então, um pouquinho